uma oportunidade de recomeço. Estava mostrando para ele que estava levando aquelas almas à reencarnação. Ele estava reencarnando aquelas almas e mostrando para Ezequiel. Esse rapaz foi levado lá, arrebatado ou desdobrado. Querem mais nomes? Bilocação da consciência, projeção da consciência, viagem astral. O homem não cansa de dizer e criar nomes, quando na verdade é tudo a mesma coisa. Viagem astral. Lembrei de mais um. É tudo a mesma coisa. Este rapaz foi levado lá e viu o vale de ossos secos. Ele teve a visão de Ezequiel. Assim como ele teve outra visão de Ezequiel, você sabe que há mais. Das tuas rodas, assim que ficam assim, ele viu. Ele teve essa visão e muitas outras. Será que ele é um profeta? Ele não pode ser um profeta. Ele veio do mundo. Para ser profeta, para ser um Chico Xavier, tem que ser perfeito. Tem que nascer santo. Paulo de Tarso, ele foi pouco usado ou ele foi muito usado por Deus? Muito usado. E o que Paulo de Tarso fez antes de se converter ao Cristo? Tirou muitas vidas de cristão, matou muitos cristãos. Ele tinha um bom temperamento? Não, pelo que diz na palavra, ele era intempestivo, ele tinha um temperamento difícil, ele era complicado. Esse rapaz aqui já matou alguém? Não. O que ele fez quando estava no mundo? O problema dele era a promiscuidade, a bebida. A bebida não era tanto, pelo que ele fala. Ele bebia, mas não era alcoólatra. Basicamente, mulherada. É. Encher a cara numa noitada. Um pouco de falta de paciência. Falar o que pensa. Não levar desaforo para casa. Falar o que pensa. Já falava o que muitos precisavam ouvir. Ele não tinha papas e ainda não tem. E nós adoramos isso. É por isso que os Exus gostam muito de usar ele. Porque nós gostamos de dizer para os outros o que eles precisam ouvir. Por isso ele é um instrumento e tanto. Só que agora ele está usando isso da forma certa. E vai continuar sendo usado. Cuidado. É melhor não passar do lado dele, porque pode vir um Exu Marabô e falar para você o que você precisa ouvir. Pode vir um José Pilintra das Almas, um Exu Sete Encruzilhadas. Ou será que vem Exu Lorde das Trevas? Eu acho melhor eu não entrar mais nesta casa, porque o Pedro tá lá. E se eu entrar lá, vai vir um espírito e vai usar ele para me exortar. E eu não vou levar esse desaforo, eu vou dar um murro na cara dele. Ou então eu vou processá-lo, porque não pode processar espírito. Mas será que falar o que uma pessoa precisa ouvir de uma forma dura, mas sábia, tem âmbito para um processo na justiça? Será que fazer um evangelho do lar em casa, onde espíritos incorporam em médiuns para trazer uma mensagem. É contra lei. Então não pode mais orar em casa porque é contra a lei. Não se podem mais se reunir pessoas dentro de uma casa, 10 ou 15, para buscar a Deus. Será que isso é contra lei? Será que abrir um canal no YouTube para trazer uma mensagem edificante de Deus sobre transição planetária ou mensagem de reforma íntima é contra lei? Será? Ou será que você é muito rebelde e não quer ouvir o que você precisa ouvir? Ou será que o que foi falado te incomodou muito? Se incomodou, alguma coisa está errada ou precisa ser mudada? Será que outros já não te disseram isso? E quando o Espírito usou ele para falar para você, será que não foi algo que já te foi avisado e foi por isso que você entrou em fúria? Será que no fundo, no fundo, você não sabe disso? Que isso precisa ser mudado, mas você não quer? Será que tá difícil sair da zona de conforto? Será? Voltando. Será que eu falei algo que serviu para alguém? Posso fazer uma colocação? É que na nossa, na, por exemplo, na minha religião, que eu sou evangélica, a gente tem, a gente se baseia muito na palavra que diz que toda profecia é para exortar, edificar e consolar. Então, geralmente, a religião evangélica, que é pentecostal, que aceita os dons espirituais, a gente lida com essa questão assim de forma mais natural, porque muitas das vezes o irmão que é usado em profecia, o Espírito Santo que usa o irmão exorta a igreja. Na igreja evangélica tem muita exortação, Tem, de forma dura. dura isso, Será tem. que na religião espírita tem? E aí, quando um espírita ouve um espírito, seja um preto velho ou um Exu, exortando, ele se assusta, porque um umbandista sabe, um umbandista de verdade sabe que Exu exorta. Mas o espírita, nem todos sabem. É claro que com a gama de informações que está sendo trazida, muitos espíritas estão aprendendo, já aprenderam. Estão mudando e outros já mudaram há muito tempo. Mas tem outros que não. Esse vale de ossos secos será visitado por ele mais vezes, assim como vários outros setores do inferno, do abismo, das trevas, deem o nome que vocês quiserem. E o novo será trazido, quer queira, quer não, quer entre em fúria ou não. Se você ficar furioso, rola no chão. Pega a cueca e joga ela para cima da cabeça. Bota a cabeça na janela e berra. Reclama com Deus. Briga com ele. Não briga com o rapaz. Ele é só um instrumento. Vai na janela, olha para o céu. Em vez de xingar o rapaz, xinga a Deus. Será que o que vem dele vem do demônio ou de Deus? Será que ele é um profeta do diabo? Será que ele é um profeta de Satanás que veio para tirar você e ela do caminho? Será? O que você sente? Você sente que ele é um profeta do diabo que veio para tirar você da religião evangélica, do caminho? Não sinto assim, não. Eu sempre tive uma visão diferente, assim, muitas coisas na minha religião, na doutrina, que eu questionava. E tem muitas passagens da Bíblia que eu questionava, porque eu via que tinha coisas além de. Inclusive, tinha algumas passagens que, quando eu lia, vamos colocar assim, um mentor, porque na minha religião eu dizia que era o Espírito Santo de Deus, vinha e me explicava a palavra, aquela passagem, e me mostrava de uma outra forma, e me abria muito a mente. E eu começava, eu via que aquela forma era uma forma mais lógica de se ver aquela situação, porque tem muita situação na Bíblia que ficou muito fantasiosa. Lembre-se de uma coisa. Espíritos sublimes sempre foram trazidos à Terra. Sublimes, que eu digo, são espíritos muito evoluídos para os padrões Terra. Eu vou citar alguns famosos. Isaías, Malaquias, Jeremias, João o Batista, Samuel, assim como espíritos sublimes são trazidos, espíritos das trevas também. Cuidado, você que entra em fúria por qualquer coisa, ou sabe aquelas pessoas que têm ataques de fúria? Um ataque de fúria que ninguém segura. Você já viu alguém assim? Eu já vi. Pessoas que têm um temperamento muito difícil. Pessoas que são puro ódio. Pessoas que acham que estão certas em tudo. Só o que ele diz está certo. Pessoas que têm uma sede muito grande por domínio, por chefia, por voz de comando. Cuidado. Isto são características de demônios. Porque lá nas trevas, no inferno, todos eles são assim. Não são diferentes de você, que está dentro de um corpo de carne e osso. Lembrando, espíritos sublimes vêm encarnando. E das trevas também. Isso sempre existiu. Será que você não é um mago negro encarnado? Será que você não é um feiticeiro? Será que você não é um Baal, um Baalim encarnado? Olha para o seu jeito. Olhe bem como é o seu temperamento. Você pode ser um demônio encarnado. Mesmo que você tenha um rosto bonito, um corpo delgado, um corpo malhado, um corpo atlético, bonito. Não se engane com o que você vê no espelho. Olhe-se no espelho. Olhe bem para dentro dos seus olhos, porque os olhos são o espelho da alma. O que será que você vai enxergar? Olhe bem. Peça a Deus para te mostrar quem você é. Cuidado. Você pode ser um Barlock encarnado. Esse nome nunca foi trazido. Será que existe essa casta de demônio? Vamos aguardar. Será que isso virá em alguma psicografia de algum livro? Vamos aguardar. Então, espíritos sublimes, dependendo da família a qual ele nasce, o ambiente o qual ele nasce e as amizades a qual ele tenha, mesmo ele sendo um espírito muito evoluído pelo esquecimento, ele pode sim virar um baladeiro, como se diz, um cachaceiro de noitada, encher a cara, pegar geral, ele pode. Mas sempre existirá uma atitude ou outra a qual vão chamar ele de maluco, ou de velho chato, ou alguma atitude nobre. Isso demonstra a evolução do espírito. Eu não vou muito profundo nisso, porque é complicado falar das pessoas, porque se pode falar que uma pessoa tal é um demônio encarnado, mas se falar que é um Cristo encarnado, aí não é aceito. Assim como foi com o nosso mestre, o mestre Jesus. Lembre-se, quando ele estava aqui, foi há 2000 anos atrás, a belicosidade era grande, a ignorância muito maior, a incredulidade, o materialismo. Lembre-se, ele é um espírito de uma magnitude imensa. Mas o que as pessoas viam era um homem alto para os padrões da época, com uma barba, um cabelo, carne, osso. Um homem comum. Vamos pensar, vamos raciocinar. Se este homem retornasse, será que vocês que dizem tanto que amam ele não iriam crucificá-lo? A crucificação não seria na cruz do Calvário. Eu diria que seria uma crucificação até pior. Essa crucificação é com a língua. Será que existe só um universo? É infinito, não é? Será que Deus criou só um Cristo? Quantas galáxias existem no universo? Jesus Cristo está à frente de trilhões de galáxias, mesmo com toda a força e o poder que ele tem. Será que ele dá conta disso tudo? Ou será que não há um Cristo para cada galáxia? Ou será que em uma galáxia não pode haver dois ou três Cristos? Ou será que não pode haver um Cristo jovem, um Cristo cósmico, que se tornou um Cristo cósmico há pouco tempo? Um espírito mais jovem. Porque Jesus Cristo, quando se tornou um Cristo cósmico, ele era um Cristo criança, um Cristo iniciante. Agora ele é um Cristo adulto. Mas ele já foi um Cristo iniciante. Porque a evolução não para. Um dia ele será um Cristo ancião, o qual ele ainda não é. Porque existem Cristos mais antigos do que ele. Assim como existem Cristos mais jovens do que ele. Acho que eu estou dando um nó na cabeça de muita gente. Posso fazer outra colocação? Pode. Eu só posso falar pela minha religião, como evangélica, a doutrina que a gente tem. A gente acredita que, segundo o que Cristo fala, que está na Bíblia, como foi escrito, que a segunda vinda do Cristo, ele viria sobre as nuvens, e aqueles que ele viria buscar a igreja dele, que a igreja dele vai subir, ele vai levar todos que fazem parte da igreja dele. E é isso que nós acreditamos. É isso que vocês acreditam? Que tal crescer? Que tal parar de engatinhar, levantar e andar? Eu acho que já se está engatinhando há muito tempo. Quanto tempo uma criança engatinha antes de começar a andar? Me responda isso. Uma criança começa a andar com quantos anos? Um ano e um mês. Um ano e dois meses. Meu filho começou a andar com 11 meses. Então vamos trazer para esse lado. Você, terrícola, habitante da terra encarnado. Você começa a caminhar quando você nasce e você vai crescendo. Você começa a engatinhar, a andar com 11 meses ou 1 ano. Vocês já estão engatinhando há uns 35 anos de idade. Eu acho que está na hora de levantar e andar, porque achar que Jesus vai vir cheio de anjinho em volta dele, pelos céus, e a sua igreja vai começar a voar, eu acho que isso é uma visão muito infantil. Você é criança? Hora de crescer. Não é assim que o Cristo vai voltar. Espere sentado. Não será assim que ele virá. Mas eu digo para você que acredita nisso. Ele virá de uma forma totalmente diferente disso. Na verdade, ele já veio. Mas muitos ainda não perceberam. Mas ele vai mostrar isso com mais clareza. E mesmo assim, vocês não vão aceitar de novo. Vocês vão repudiá-lo de novo. Vocês vão crucificá-lo de novo. E vai ser com a língua. Vocês vão atacá-lo. Vocês vão caluniá-lo, injuriá-lo, cuspir na cara dele. De repente, até agredi-lo. Porque ele vai vir como espada, muito mais do que há 2.000 anos atrás. A misericórdia vem para abrandar, mas ela vai vir assim. A justiça vem para corrigir, e ela vai vir assim. Então, não será aceito, porque é difícil ouvir o que se precisa ouvir. E o Cristo vai vir diferente. Não vai vir como o Rabi, humilde e manso da Galileia. Ele virá como governador espiritual do mundo. E não vai ser bonitinho de se ver, porque ele vai vir com braço firme, com braço forte. E os rebeldes serão lançados ao fogo. Ele vai separar o joio do trigo. O joio será lançado ao fogo, e muitos que dizem: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz maravilhas. Esses, muitos desses, que acham que estão no caminho, ele dirá: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E esse pode ser você. Será que você usa a palavra de Deus de forma agressiva? Será que você entra na casa de um servo do Senhor com a Bíblia na mão, dizendo: estou sob a palavra do Senhor? E usa essa Bíblia, a palavra dele, para agredir verbalmente um servo dele, que está sendo usado de uma forma diferente, que você não está entendendo, e nem procurou entender, e nem procurou perguntar a Deus. Você já chegou lá julgando e maltratando este servo. A mão vai pesar para você, meu amigo, ou minha amiga, meu irmão, ou minha irmã. Cuidado. Você pode ser um desses que o Senhor vai olhar e vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Duvida? Aguarde. Eu sou justiça. Eu sou justiça. Eu que você chama de demônio, que você nem procurou pegar um livro para saber qual é o meu trabalho, porque disse que o livro era do demônio, sem procurar ver o que tinha dentro. E mesmo lendo o que tinha dentro, você continuava com essa opinião de que Exu é demônio, porque você está agarrado à sua opinião ou ponto de vista, ou sua interpretação errônea e sistemática da palavra do Senhor. Porque você não está aberto a nada. Você não está aberto ao novo. Você não está aberto ao diferente. Você não está aberto a nada daquilo que você tem como verdade. A sua verdade, não a de Deus. A minha mensagem só vai até aqui. Muito obrigado. Se você quiser me perguntar algo, eu posso responder uma última pergunta. Muito obrigado. A morte é serena.